vezes eu paro e penso: será que o tempo nos perdeu ou nos perdemos no tempo? Só sei que vivemos procurando motivos pra explicar nossos momentos. Não sei se o tempo me perdeu, me perdi no tempo. Se a vida é uma história, coisa de momento. Verdade, o tempo passa, a gente nem tá vendo. E vamos sempre mais abrir e envolvendo. A vida é como um livro, como um rascunho velho. Às vezes tudo é triste, às vezes tudo é belo. Queremos e podemos lutar pelo certo. Plantamos e colhemos, eu sinto. Caminhei sobre a maldade, vivendo na ilusão. Acordei só quando escutei a voz do coração. Me encontrei nas palavras que o mestre deixou. Renegue a ilusão pra encontrar o amor. A verdade quer te encontrar, mas você tem que deixar. O caminho Deus vai mostrar, mas você tem que enxergar. Enquanto se injeta bomba pra ser mais atraente, aumenta sua bunda e diminui sua mente. Não se engane, o tempo passa, o mundo quer te sugar. Não seja um objeto fácil de manusear. Não aceite o fracasso, edifique sua alma. Quando tiver tudo difícil, muita calma. Nessa hora veja a vida como a flor mais bonita do jardim. Ou rega e faz crescer, ou pisa e põe um fim. Você é o jardineiro, a escolha é sua. Mansão em Copacabana ou calçada na rua. Entre os porcos sobrevivi, a maldade eu venci. Foi difícil, mas já sabia que eu iria conseguir. Deus falava aos meus ouvidos: por favor, tenha calma. Te darei tranquilidade, me entregue sua alma. Confiei, me entreguei, quis me purificar. E hoje sei o que o mestre tinha pra me ofertar. Não há nada melhor que a presença do Pai. Com ele tudo se vai, mas você não cai. Não sei se o tempo me perdeu, me perdi no tempo. Se a vida é uma história, coisa de momento. Verdade, o tempo passa, a gente nem tá vendo. Às vezes tudo é bem. Queremos e podemos lutar pelo certo. Plantamos e colhemos, eu sei. Volto onde tudo começou, há uns 8 anos atrás. Tinha um papel, uma caneta, um disco do Racionais. E era eu, outro preto, molecote do gueto, que desde cedo já clamava por amor e respeito. E já se foram amizades, já se foram pessoas. O rap permaneceu nas horas ruins e boas. Já vivi, já venci, sofri pra aprender. E aprendi que pra sorrir tem que saber viver. Eu sou poeta, romântico, malandro de chavado. Uma mina, um vinho numa noite de sábado. F3, moleque, sou eu mesmo, vem ver. Pra justiça e liberdade é meu proceder. A rima é a munição, a voz é minha arma. Meu verso é como tiro pra ouvido de canalha. Quer a paz, algo mais que me faça crescer. Quer ir lá desvendar o que não dá pra entender. Quero ser minha luz, meu próprio caminho, conduzido por Deus, por isso nunca sozinho. Quero um dia acordar e ver o céu mais azul. Quero no final dizer: nós vencemos tudo. História, coisa de momento. Verdade, o tempo passa, a gente nem tá vendo. E vamos sempre mais, sempre vivam vivendo. A vida é como um livro, um rascunho velho. Às vezes tudo é triste, às vezes tudo é belo. Queremos e podemos lutar pelo